microfone pra mim. Tô na pista há muito tempo, caminhando contra o vento. Voando baixo dá pra ver o quanto ainda tem de luta pra vencer. Então simbora, que eu sei que tem uma parte que não colabora. Continua dando like na besta que faz o strike. Derruba nosso espino e o baba ovo continua lá. Permanece lá, aí fode a bike. O chão tá sujo e eu tô vendo eles passando um pano. Falácia na ausência, na frente não chama de mano. Sem engano, nego sul-americano, observando o salvador da pátria entrando pelo cano. Gente que não vale nada, mas pensa que pode tudo. Covardemente vão fazendo a igreja de escudo. Investimento em burrice, canalice, NWA diz, fuck police. Atabaques anunciam, vozes pretas denunciam a mediocridade de autoridades que sentem o gosto podre da propina e se viciam. Veja que ironia, que contradição. Levei 500 anos pra entender esse país. Veja que ironia, que contradição. Sim, que a guerra pele dentro. Veja que ironia, que contradição. A luta é racial, a luta é social. Veja que ironia, que contradição. Pra quem tá na condição desfavorável. Deixa o microfone ligado, correria firme pelo lado certo é legado. Tô acostumado a lidar com mal educado, que odeia preto, pobre, favelado, tá mandado. Respeita, mas se preferir peita. Eles fazem rituais enquanto a gente faz aceita. Quero gueto unido, munido de conhecimento, apavoramento quando um de nós é dono do estabelecimento. Tamo correndo, pois o tempo não espera. Na pista a gente acelera. Cada passo dado incomoda mais nosso plano de paz. Caminho sem volta, tambores trazem nova era. Vários que dormiam acordaram, isso é fato. Ser humano não branco é violento, isso é boato. Família, tradição que faz o bem. Demonstra respeito por ninguém, ok. Mas sabe que tamo nos articulando, preparando posição de ataque. Ele duvidou, o bonde formou, que nos preparou foi o atabaque. Pode até chorar, se rasgar, não dá pra evitar. Filhos da ralé em posição de destaque. Veja que ironia, que contradição. Levei 500 anos pra entender esse país. Veja que ironia, que contradição. Eu apisei, bebê, terra, bebê. Veja que ironia, que contradição. A luta é racial, a luta é social. Veja que ironia, que contradição. Pra quem tá na condição desfavorável.